fica triste e a felicidade já não basta. Os inimigos ficam frios e a culpa é sua. Se você sucumbe ao medo que vem atormentar teus sonhos, ainda resta o fogo humano contra a hipocrisia. Quando todos te humilham e te empurram ao fracasso, desafia a agonia, acorda em ti o teu palhaço. Se alegre com os inocentes, não se torne um decadente, nem procure no futuro o que está no teu presente. Seu desejo é uma serpente, um anjo indecente, que ao tocar na tua pele te transmite uma febre, que te joga contra o mundo até que você se assuma e repita. Dizer sempre que foi por amor.